O perequê é um tabuleiro de xadrez entre bairro e asfalto. Peão derruba rei, toma coroa de assalto. Os moleque te enquadra, não tem direito a nada. E tudo que cê disser cobrado, tu cê na quebrada. Os presente vem pro bolso com os Papai Noel do mal. Trenó que é tricolor, mas tem luzinha de Natal. Mesmo não tendo culpa, é o mau olhar que julga. Mas pro azar dessas zicos, meninas e cada fuga. Onde Deus ajuda nas bondades dos guerreiros. Entre as tuba e nas brejas, igreja, os terreiros. A fé é importante pra viver nesse regime. A cruz lá é mais pesada porque as pernas são mais firmes. Onde quem vem de longe é tudo brincadeira. Farinha só de milho, erva só cidreira. Nós até avisa os loucos, enfim, não acreditaram. Pique crioulo, subiram os dois tiozinhos, mas não voltaram. Pra Dona Irã foi Jaçanã, pra Sabota Canão. Tupac, Califórnia, pro Brau foi Capão. Pra Tubaína, São José, pro crioulo, Grajaú. Cada qual sua inspiração, a minha é Perequeaçu. A bombeta diferencia quem não tá de chapéu. Nesse inferno lutamos pra fazer dele um céu que todos esperam. Favela, amo você. Meu nome é Tagarela e eu sou Perequê. Periferia é axé, força e fé. Saber viver pra se manter de pé. Na sola do pé, o corre por um qualquer. Periferia é assim. Periferia é axé, força e fé. Saber viver pra se manter de pé. Na sola do pé, um corre por um qualquer. Periferia é assim. Festa na rua, som batendo é sempre atrativo. Vaquinha, mão de obra, espírito coletivo. Respeito, ensinamento, base aonde for. Sujeito à cobrança, aquele que vacilou. Essencial na formação da identidade. Irmandade justifica, chama a comunidade. Simplicidade de gente humilde que vive ali. Honestidade de quem reside e resiste ali. Mesmo quem muda, no jeito não muda nada. E se mudou, nunca foi quebrada. Churrasco pra comemorar. O campeonato é o pânico das carolas que coleciona gato na radiola. A raiz é black, black, samba, reggae, funk, rap, rap. E pra somar na playlist entre vielas e becos, Mamute, Tagarela e uma pancada do Pacheco.